4 metros, correção. Vou soltar esse catraco ali na subida, mantenha a proa 320 até cruzar o nível 120. Até cruzar o nível 120, reacione navegação para o de Vanessa. Passando Serra, Hotel Yankee, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 109. Hotel Yankee decolado aos 18, chama zero controle em 1208, bom dia. 208 é um bom serviço. Zero Hotel Yankee. Obrigado. Controle, passa por cima, zero Hotel Yankee. Sim. Feito decolado com o momento, gostaria se possível direto, João Pessoa. Zero Hotel Yankee, você pode passar? 2090 direto com o 09-0 direto com o Zero Hotel Yankee. Sete está pronto. Sete 3805, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento uma centena, uma dúzia nós. Decolagem autorizada aqui, estamos 0, 110 graus, 1 a 12 nós. Seria pedir demais o TAM-3805 voo objeto ótima para a manequim divisão na sua casa? Quais coordenações, TAM-3805? Aguardo. 230, solo 262, ele deu pista direita, chame solo, você tem uma pista mal próxima. Controle Salvador 208. Controle 208, Otimé 309. Controle Salvador, Otimé 309. Contato no ataque, 380 direto de 380 direto de Deus quiser, Salvador, mantenha o nível 1-0, que está determinado, chame Aracaju, 1-2-0, deixa uma frente. 270. Faz o seu trajeto. Aí. Agora você vai na ponta. Dá pra pegar. Sobre o TBS, estou comprando o Salvador. Isso mantém a 5007, pode forçar. Isso inicialmente ele voou 1 ou 2 anos. Eu acho que eu vou ter Delta, eu posso para o cancelamento. Do 1 e meio. 5 pouso e o ajuste em Salvador no 095. Segundo o tráfego conhecido com a retação, se eu frequente para Feliz Santana, só porque eu tenho para chamar Feliz Santana. Passo, completa sinal, China 2, Salvador, 1, 18, 95. 4048, acima de estação, deixa a internet para o nível 125, ou então 115 e então para que eu tenha muito claro. russo e gilete gordo, por favor. Artista 10, vento 10, grau 2, horas, do parceiro, né? Está falando que o Maiquinha diminuindo o ponto final, após a passagem do traço, vai ser esquia, depois de ponto, né? Tira no 7, deixando a taxa de livre. Outro ajuste em Salvador 1015, mas tem que ser pelo meio de controle e vai ter de volta. Corrido Redivete no solo ao 03, autorizado backtrack, reporte que está livre via rota para o parte da ZEI. Salvador, boa tarde, gol 2009, decolado, salvo 1, passando 1700. Boa tarde, gol 2009, contato rodando decolado, aviação Bruno para o nível 240. Nossa aviação Bruno 240, 2001, tá bom. Então 050 do 4462. Terra 125.1. 2231 no portal da comunicação, 2-3-2 Bomba de Lema, para o nível 060. Obrigado, Jornal de Capo, passarei 2-3-2. Voo 2009, como tráfego de posição de 10 horas, 11 milhas, com mesmo rumo, cruzando o nível 200, subida para 340, com a Embraer 190. Voo 2009, chama agora Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. Thank you.